coração. Me dei mal, confiei na minha mulher e não na rapariga. E sem saber em casa era que tava bandida. E quem me dava amor morava num cabaré. Pois é, mas veja só, a rapariga só te pede o necessário. Tua mulher só compra vestido e perfume caro. E no final do mês fica com teu salário. E agora que você já sabe qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga, tua mulher te engana, a rapariga é que te ama. Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro. A mulher me largou, levou a casa, o carro, a fazenda de gado e o supermercado. Mas eu pensei que amor de rapariga é que custava caro. A mulher me largou, levou minha casa, o carro,